Moro no rancho de Itapuã, sou feliz, é o que me importa. Ali a lua beija água, onde o rio faz uma volta. Se a solidão me caça, a viola me distrai. Canto pra fazer pirraça, tomo um gole de cachaça, pra longe a saudade vai. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Trilha que me leva bem cedinho lá pra roça, quando o sol beijar as trevas, tem um beijo na palhoça. Depois do colo do meu bem, felizes como ninguém, vamos pra cama dormir. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume